ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Muito bem, o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, já na última entrevista de hoje, nosso bate-papo de agora é com o cantor, com o compositor Danilo Estrada, aqui de Guaranésia, meu amigo Danilo, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Opa, boa tarde a todos da Rádio Pássaro da Ilha, boa tarde ao programa Expresso. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde. Quanto tempo, hein, Danilo? Faz tempo, né, meu amigo? Ué, foi um bom tempo. É, acho que o Danilo ficou, assim que a gente aumentou o horário do programa, passou de 2 para 3 horas de programação, a gente criou essa parte final aqui como um quadro pra gente receber os talentos da região. Acho que o Danilo foi um dos primeiros convidados, né? Mas faz já um bom tempinho, né, Danilo? Foi o primeiro. Foi o primeiro convidado? Foi o primeiro. Eu lembro que eu tenho a gravação lá no YouTube, lá. É. Ah, já faz uns 7 anos, já? Uns 5 anos. Sei que faz tempo, mas não vamos falar muito. O pessoal vai descobrir nossa idade, vai chamar a gente de velho, né? Mas o Danilo, e de lá pra cá, o que que mudou, meu amigo? A carreira deu uma guinada, melhorou? Ou a gente continuou com os mesmos problemas de sempre? Falta de apoio e aquilo de sempre, Danilo? Ué, nós continuamos, como é que se diz? Em matéria musical mudou um pouco, né? A matéria da música mudou, mas em matéria de guinada, a gente vamos continuando, caminhando, como é que se diz? Nós não fizemos aquela bomba de Hiroshima que estourou tudo? Mas como somos aquele track, sabe? Aquele pequeno saquinho de track que você compra e fica... Mas às vezes aquele track todo dia, toda hora, vai uma hora dar certo, uma hora, né? Virou uma bomba de Hiroshima. Ah, não, de Hiroshima não, né? Não. Virou uma bomba aí daqueles foguetes de... Mas a questão da... Como faz bastante tempo, a própria experiência vai melhorando a qualidade do artista, né, Danilo? Ah, melhora, né? Você começa a ter uma noção... Você faz uma autocrítica, uma autoavaliação do seu trabalho... Ah, se for pra me ver da quando eu comecei lá atrás até agora, a gente vai melhorando a qualidade tudo, musical, né? Assim, você preocupa, né, com a letra, você preocupa com o que você vai cantar, porque eu acho que poderia hoje cantar sertanejo universitário, mas eu procuro cantar um outro tipo de sertanejo, uma música mais MPB, que se mistura com MPB, com pop rock. Talvez isso faz com que, como é que se diz, possa, né, fluir melhor. Tá, quando você falou que começamos lá, aquele tempos atrás, estamos falando de quanto tempos atrás? Você começou aí, que você pegou o violão pela primeira vez? Pra começar, vou ser músico, vou tocar esse trem aqui. Desde 2000, né, 99, ainda estudava no ginásio ainda, né? 17 anos, a gente tá falando 18 anos. É, eu tô com 31, vou fazer 31 em maio, tô com 30, e você joga aí os meus 14, 15 anos, né, 14, até começou lá eu, o Cícero, Cicim, hoje toca bateria com o pessoal aí, o Danilo Madeira, também um grande músico também, o Daniel, que infelizmente já faleceu, aí também tem a época do Sarau, do Dona Zé, né, você pega lá atrás o Dona Zé, naquela mesma época, 99, Paulo Inácio, meu, até mandou um alô pra eu, Paulo Inácio lembra bem dessa época também. Mas o que foi? Foi a paixão pela música? O que que moveu você a entrar nesse mundo, Danilo? Olha, Antônio Cláudio, acho que tudo é dom de Deus, né, cara, é Deus quem dá o dom. Eu não sabia tocar violão. Eu não sabia nem o que é tocar violão. Eu fazia nota fantasma. Nota fantasma é nota que não existe. Ficava... Não saía nada. Mas já me vinha letra na cabeça. Então, tipo assim, eu fazia a letra. Eu tinha melodia na cabeça. Isso eu tinha 11 anos de idade. Mas eu não sabia, como é que se diz, tocar violão. Não sabia juntar as duas coisas. Eu não sabia juntar as duas coisas. Aí aconteceu o tempo. Eu não me lembro como foi a transformação daquela coisa, se ele aprendendo a tocar violão, como é que foi isso? Eu penso que, sei lá, é uma coisa que. E teve música que eu já até sonhei com a letra, gravei. Até uma música que tá nesse CD que eu. Eu fiz tipo uma coletânea, sabe? Joguei, até mandei pra você. Das músicas, até algumas você que produziu. Eu peguei tudo que eu gravei nesse tempo, desde quando eu gravei a primeira vez aqui na rádio. Que você produziu algumas músicas e fiz uma versão ao vivo estúdio, né? E tem lá coisa, tipo assim, que tem música que eu sonhei com a letra e escrevi. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente nasce com isso, cara. Sabe, uma coisa, um dom que Deus dá, sabe? Por exemplo, vamos exemplificar o povo. Que música que você sonhou e depois acabou virando uma gravação? Danilo, dá pra você fazer um trechinho só da música? A música que eu sonhei e que virou gravação, e gravei, você produziu ela, e ela tá nesse último CD que eu fiz, é uma música que foi parar no Garagem Faustão. Ela chama Quero Voltar a Sorrir. Essa foi uma música pré-selecionada pro Garagem Faustão. Legal. Não chegou aí pro final, mas na época teve lá no site lá. Imagine quantos milhões de pessoas que se inscrevem, né? É, eu fiquei contente, boy. É uma que fala assim, ó. Há vários dias que eu estou trancado no meu quarto. Não vejo a luz que me faz viver. Nada preenche o vazio que sinto. Preciso viver. Quando o sol sair, quero abrir a janela, olhar o infinito. Quero voltar a sorrir. Essa. Legal. Ó, o Armando Aguiar tá te mandando aqui os parabéns. Boa tarde, Antônio Cláudio. Manda um abraço aí pro meu amigo Danilo. Muito sucesso pra ele. É, Mano Rap, grande Mano Rap. Boa tarde, Antônio Cláudio. Manda um abraço aí pro Danilo. Parabéns pelo seu talento. É o Mano Rap. Tá ligado na Pássaro da Ilha FM, mandando um alô pra você. Grande Armando. O Armando é um amigão nosso, Armando. É um produtor talento, de filme outro também. Outro grande talento que temos aqui. Não é guaraniziano, mas mora aqui, né? Tem também cara, o Rejo, de talento. Né? O Rejo é um cara que eu acho que é um dos maiores exemplos da cultura viva de Guaranese, né? O Rejo, o Carlinho também, mandou um abraço pra eles. Porque é um cara que você vê o trabalho que ele faz de rap tão bem feito, né? A letra tão bem feita, né? O JP também, o Celino. Então um abraço pra eles, pro Rejo, o trabalho que eles fazem. Eu tenho CD e ouço. Tem uma música dele que é faixa 2 lá do CD lá dele, eu não lembro o nome da música, mas é maravilhosa. Não, o Mano Rap é fera, né? O grande Regis, em breve vai estar por aqui, inclusive estão com um trabalho novo, né? Ele é um grande, né? Já marcou aqui, depois acabou desmarcando, né, mano? Mas logo ele vai estar por aqui apresentando esse novo trabalho, agora ele com o DJ Carlinho, né? É um, desde a época do Impacto Revolucionário, né? Você vê que os caras, ele tem uma diferença que eu curto sinceramente o trabalho dele pela positividade na letra. A letra que ele trabalha é muito bonita, uma mensagem muito boa. E é isso que as músicas hoje precisam, né? Você pega essa Ana Vilela aí, é um exemplo, né, de que a música ainda tem salvação. Mas é raro, né, Danilo, a gente vê isso, né? Ah, é raro, cara, porque o pessoal hoje, às vezes muitas pessoas não deixam o conteúdo de lado, né? Você pega, por exemplo, eles estão preocupados com a quantidade de visualização e não a qualidade. Aí isso talvez afeta um pouco a música. É, infelizmente. Marli Freitas também. Tá te mandando aqui um abraço. Adoro ouvir a rádio aí. Um abraço pro Danilo, né? Um abraço pro Marli. Valeu, um abraço pra Marli Freitas, que ela é de Goxupé, tá ligadinha com a gente. Danilo, você tem um lado também seu, que é esse lado cultural aí que você agora falou aí, discorreu, né, sobre o Mano Rap. Isso é um lado que você também dá muita importância, né? Valorização do artista local. É uma bandeira que você levanta já há bastante tempo, né? Uai, cara, olha, eu fiz um. Você viu o projeto que eu te mandei pra você do CD? Até eu vim aqui, você me cedeu algumas gravações que eu queria fazer questão de colocar todos. Ainda tem projeto de fazer mais CD. E não pensa hoje fazer um CD físico. Então eu decidi jogar tudo no YouTube, que eu acho que seria de extrema importância jogar lá. E eu acho que tem que valorizar, cara. Porque, tipo assim, a música é esse negócio, tipo assim, é a união, cara. A música é, por exemplo, eu acho que tem que se unir o artista em vez de desunir. Unindo, mas você a gente acha que a nossa a classe, vamos falar a nível regional, mas pelo menos aqui no município de Guaranés, é desunida? Não desunido, né? Os caras são unidos, não tem que reclamar de ninguém. Mas eu acho que às vezes deveria unir mais, para fazer mais projetos. Até às vezes, você tem, por exemplo, sábado, Sementes do Amanhã. Talvez, juntando tanto de artista em Guaranés, talvez teria em apoio junto com a Sementes do Amanhã, fazer um trabalho melhor ainda. Para ajudar tantas e tantas instituições de caridade. Você vê um exemplo do filme do Giovanni, né? É. Que exemplo que foi, né? Da cultura. Não é música, mas é cultura. Claro, então, faz parte, né? A gente vê que a cultura é viver. O que eu puder fazer para levantar a bandeira, eu vou levantar. Quantos artistas tem naquele trabalho lá, Danilo? Olha, tem Catitó e Catireiro, Gil Brasil. Ah, vai dar uns mais de 30, viu? Mais de 30 que gravaram? Mais de 30, viu? Eu consegui muita colocar gente, muita coisa lá, que acervo meu que eu tinha, ainda faltou. Por exemplo, alguns nem tá entre nós mais, né? Você pega, por exemplo, o irmão do Djalma lá, eu esqueci o nome daquela dupla. É o Odilon, né? Não, é Tito e a... É. Não, eu não lembro o nome da dupla. Então, tem eles, um já faleceu, né? Você pega, por exemplo, tem tantos os antigão, Luciano e Lucimar, coloquei lá, né? Quem não lembra do Luciano e Lucimar, que é o famoso João da Lazinha, né? Isso, João, um abraço pra você. Não, tem a música Descasada que você colocou. Descasado, né? Tem uma música assim, né? É um forrozinho. É isso mesmo. Dani, vamos fazer uma música aí antes da gente ir pro intervalo comercial. O que você escolheu aí pra gente tocar? Olha, aqui no Expresso? Eu separei uma música, Antônio Cláudio, pro teu programa, que, tipo assim, eu acho que ela fala bem do que tá acontecendo. Hoje o pessoal tem feito o contrário, né? Antigamente nós saímos daqui pra ir pra São Paulo. Hoje o pessoal sai de São Paulo e vem pro interior. Então eu separei uma música que não é conhecida, mas é do Zé Geraldo. Bacana. Catador de Bromelha. Tá, antes o Cláudio Reis tá te mandando um abraço. Boa tarde, meu amigo. Mande um abraço aí pro Danilo. Abraço do Cláudio Reis. Ah, Cláudio Reis é um grande compositor. Tem música do Cláudio Reis lá? Claro, ué. Tem aquela. Ah, tentei arrancar do peito. Esse amor não tem. Aí vai. Vamos lá, Danilo. Sua música, vamos lá. Vou mandar aí do Zé Geraldo, Catador de Bromelha. Cansei da vida na cidade, meu diploma, minha faculdade perderam valor. Desemprego chegou, vou voltar pro lugar de onde eu nunca devia ter saído. Volto hoje um ilustre desconhecido. Vou bater de porta em porta, vou procurar emprego. Na porteira da fazenda vou me apresentar. Meu nome é José, sou carpinteiro, assim como José, o primeiro. Meu nome é José, eu sou carpinteiro, assim como José, o primeiro. Eu faço alguns biscates, sei limpar a lavoura, sei catar café. Eu ando a pé quantas léguas for, pra buscar qualquer coisa pro Senhor. Domingo de sol, levanto bem cedinho. Não vou fazer que nem na cidade, quando passava o dia inteiro, bebê. Vou entrar no mato, vou catar bromélias pra enfeitar o seu jardim. De noite no terreiro, tem mulher bonita, tem violeiro. Quem sabe eu encontre um coração aberto, que ainda queira ter por perto. Um catador de bromélias, um simples sonhador de paixão e alegria. Vou fazer festa pra ela até romper o dia. Meu nome é José, sou carpinteiro, assim como José, o primeiro. Meu nome é José, sou carpinteiro, assim como José, o primeiro. Meu nome é José, sou carpinteiro, assim como José, o primeiro. Bonita demais. Norberto tá mandando um abraço aqui pra você. É, tem mais gente aqui mandando abraços. Emerson também tá te mandando abraços. Pessoal, um abraço que participa aqui pelo 991248325. A Chiquinha, né? A Chiquinha lá de Poços de Caldas. Boa tarde, Antônio Cláudio. Ótimo final de semana aí pra você, pra todos os convidados, pro Danilo. Quem mais tá mandando abraço aqui? Tá no outro celular, é o Alexandre, né? O grande maestro Alexandre José Magri, lá de Tapiratiba, tá te mandando um abraço, né? E a gente até lembra que no próximo dia 30, né? Próximo dia 30 de abril, gente, todo mundo convidado aí para gravação do DVD da Orquestra de Viola Caipira de Tapiratiba, que vai ser realizado aqui em Guaranés, no Centro Cultural. Vou fazer um intervalinho comercial. Opa. A gente volta já para seguir esse bate-papo com Danilo Estrada. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Tapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. O destaque está no Expresso. 2:08, já avançamos aqui, já estamos no horário do Sabadaço, né? Do Gabriel Lima, que daqui a pouquinho já tá chegando por aqui para apresentar a segunda edição do Sabadaço de hoje. A primeira edição é com o Ismael e a segunda edição é com o Gabriel Lima. Eu tô recebendo aqui, mais uma vez, com muita alegria, o Danilo Estrada, né? Mudou o nome do Danilo também várias vezes, né, Danilo? O que vai acontecer, né, meu amigo? Não, agora não. Agora Danilo, tá fixo, né? O Danilo Estrada tá desde 2010, né? 2010. Era pra ser Danilo Estrada com E. Aí eu falei, duas pessoas falaram a mesma coisa, põe com S. Aí eu escutei, pus com S. Porque era Danilo Mian antes. Era Danilo Mian. Só que o que aconteceu? O Danilo Mian tinha pessoa que não conseguia pronunciar. Aí eu falei, vamos falar Danilo Mian. Danilo. É. Aí eu falei, deixa o Danilo Estrada. Danilo aqui, Mian. Danilo Mian. Danilo Mial. Deixa eu ver o nome dela aqui. Bia. Boa tarde, Antônio Cláudio. Danilo. Será que o irmão do Djalma que você se referia seria o Tó? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Tó e Valdir. Foi o último disco. A Bia pela lembrança aqui, por nos ajudar. Tá lá na internet, foi o último disco. E o mais incrível, Antônio Cláudio, que esses discos, muitos deles, não, os caras não colocam na internet. Luciano Lucimar, nunca. Gente, é difícil encontrar. Eu consegui arrumar e coloquei. É o Tó e Valdir, não tinha? Adelmi Anselmo. O Luciano e Lucimar é vinil ainda, né? Fica mais difícil ainda você conseguir converter isso pra. O Gil Brasil também não tinha. Otávio Rosimar não tinha. Por aí vai. E hoje tá tudo lá no canal. Tá tudo lá. Uma música de cada um, eu não pus o disco inteiro. Tá. Porque senão ia dar muita. Que fica muito trabalhoso. Muito lá, né? Faz só uma coletânea do que os caras. Mas pro pessoal achar no YouTube, como é que tem que procurar, Danilo? Vai estar no meu canal. Só que se colocar lá no YouTube, lá o título do CD no YouTube, Cantores de Guaranese. Ou Cultura de Guaranese. No YouTube? Coloca lá no busca do YouTube, já vai achar. Vai perceber, porque são três CDs divididos. São três CDs que são divididos em estilo. Um em forró sertanejo, e o outro pop rock reggae, e um de MPB. Assim, MPB. Então, tipo assim, tá dividido. Então a pessoa tem que colocar Cultura de Guaranese ou Cantores de Guaranese CD completo. Legal. Aí vai aparecer. Ou um ou outro, entendeu? Eu fiz um CD Cultura de Guaranese só com uma música da cantor e coloquei um Cantores de Guaranese com um estilo diferente pra quê? Porque o cara quer curtir um forrozinho. Só tem forró. Já vai lá e ouve tudo que foi gravado só com gente de Guaranese. Dona Zé, Juá, Treme Terra. Aí depois o outro, o pop rock, tá lá o Marquinhos Leste, tá tudo lá. E o de sertanejo tá até o Hermes. O Hermeson, tem todos. O Hermeson Navarro, coloquei. Tá. Banda Fenda do Biquíni, né? Banda Fenda do Biquíni tá no pop rock. Legal. Vamos fazer mais uma, Danilo? O que que dá pra você fazer agora? Faz uma de sua autoria aí, tem jeito? Fazer uma sua minha? Mesmo, isso? Vamos lá, então. Não tinha tirado do seu repertório aí, vamos lá. Por que que eu... São tantas músicas, tô tentando lembrar uma aqui. Então vamos no seu repertório, o que que você preparou? Então, eu preparei, são várias músicas, vamos ver, deixa eu ver... Vou plantar do filme do Giovanni. Beleza, vamos lá. Legal. O filme do perdão. Tá, qual que é o nome da música? Chama Saber Perdoar. Vamos lá. Andando pela estrada, velha de terra, sei muito bem onde eu quero chegar. Eu não tenho pressa, pois sei que Deus vai me ajudar. É um lutador, sei que sou um vencedor. Não desisto assim tão fácil, mesmo a intensa dor. Sou um lutador, sei bem onde quero chegar. Com Deus na frente sei que vou vencer, e é preciso saber perdoar. Andando pela estrada velha de terra, vendo os pássaros livremente a voar. Sei que nesta vida tudo passa, mas é preciso sabe perdoar. É um lutador, sei que sou um vencedor, porque aprendi a conhecer o amor. É um lutador, sei bem onde quero chegar, pois quando se vive nesta vida, é preciso saber perdoar, perdoar, perdoar, perdoar, perdoar. Essa música você fez pro filme mesmo, Daniel? Não, o projeto do Giovanni era nós ter feito só as violas, as trilhas de viola do meio. Aí um dia eu falei, eu fiz essa música, a letra, eu falei, ah, Giovanni, o que você acha depois essa música do final do filme? Aí eu dei umas ideias e concordou, falou, fica legal, porque o filme fala o perdão, né? É. E ela saiu antes e ele decidiu colocar no final do filme. Aí a gravação no original ela é feita na viola, não é feita no violão. Aí eu tive que adaptar, né, pro violão. E ficou uma letra assim, sinceramente, bem bacana, o estilo que eu queria fazer, e sabe? E se encaixa, né? Com o enredo do filme, né? Ó, boa tarde, meu amigo, parabéns pro Danilo aí, o Ailton que tá mandando um abraço. Grande Ailton lá do Pérola de Minas, né, Ailton? Um abraço, Ailton. Grande pela Ailton. Sintonia. Vou mandar um alô aqui pro amigo meu, Márcio Francisco. Márcio Francisco. Falou assim, você mandou um alô lá, hein? Vou cobrar você depois, você não vai lá. Então, não tem que mandar, senão. E pro meu amigo, né? Cobra. Eu tava ouvindo lá em Araçatuba, o William Tavares, né? A gente faz umas canções de vez em quando junto também. William Tavares, um abraço aí pro William. Pra gente finalizar, a última aí, Danilo, o que, que você vai trazer pra gente? E antes, você ainda tá fazendo um show, né, Danilo? Ué, então, Antônio Cláudio, a gente faz de vez em quando. Eu vou até agora, fiquei um bom tempo sem fazer, porque da minha. Fui pai há pouco tempo, né? Mandou um alô pra. Ela tá pequenininha, mas ela vai crescer e vai ouvir um dia a gravação. A minha filha tá ali. Aí depois que a minha mulher e eu, nós fomos, eu fui pai, ela, mas a gente. Eu dei uma temporada, né? Porque tem que, né, ajudar. Mas sempre que surgiu uma oportunidade, a gente tá. Vamos sim. Sempre parece muito pra cantar em igreja. Tem parecido muito igreja pra cantar. Tá, é? Cantando em igreja também? Olha, sempre. Porque o trabalho meu também é um trabalho meio que. É. Gospel, dizemos também, né? Não totalmente gospel, mas muitas letras, música de mim, sim, fala de Deus, uma mensagem, né? E tem diferença, né? Música, eu faço música gospel. E tem diferença de música gospel pros cristã. Pessoal, às vezes. Tem essa diferença. É. Cristã é totalmente tirado da Bíblia. Música gospel é um livre tema. Então, John Carreiro e Pardinho seria hoje, talvez, música gospel, Tonico Tinoco. Dependendo da forma letra, que você, né, vê e da letra, né? Vamos fazer um então, Danilo, pra gente finalizar? Vamos lá, vou. Aí o telefone pro pessoal quiser falar com o Danilo. Então, tem o telefone 9120-6721. Aí o pessoal quiser ligar. E também tem o Instagram, né? Facebook, Facebook, o Instagram. Tem também o. A Twitter. YouTube também, tem, ali, tem um canal do YouTube. Só o canal do YouTube tá com 150 vídeos lá. Muita coisa pra ver. Vamos lá, Danilo, pra gente finalizar. Pra Daniela de Fátima Vieira e também pra Romilda Maria Pereira Marques, que acabou de mandar mensagens aqui pro Expresso. Deus abençoe. Vou mandar uma aqui que é. Como é que se diz? É uma letra também. Bom, atual, vamos lá. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje depois ele pronto, olho pra cima e fico tonto. Mas me chega um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar. Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Também trabalhei lá. Pus a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, a que não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte e me pus a me dizer. Lá seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pois o sino e o batalo enchi minha mão de calo. Lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena. Tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: meu rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Foi eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Foi eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Valeu demais, Danilo Estrada aqui na Pássaro da Ilha. Anderson, boa tarde. Maria Aparecida, boa tarde. Alessandra Valentim, parabéns, Danilo. Suas músicas são lindas, está dizendo. Deus abençoe a todos, um abraço a todos. Danilo, valeu pela sua participação mais uma vez, viu? E agora espero que a gente não demore tanto, né, para você voltar, né? Porque o Danilo demorou para voltar. Tem até uma filhinha, né, Danilo? Ó, então, minha filha nesse meio tempo já tá com um ano quase já. Tá quase cantando já, né? Quase cantando. Não, de vez em quando ela já dá uns gritinhos lá, já. Ó, Antônio Cláudio, valeu, cara. Danilo, obrigado pela participação. Deus, e parabéns pelo trabalho que você faz, não só na música, mas também por essa questão de resgatar e valorizar os artistas locais, que a gente precisa, né? A gente tenta fazer isso aqui na rádio, mas não dá pra fazer com todos, né? Afinal de contas, a Pássaro da Ilha, como a gente sempre diz aqui, é uma rádio que fala pra região, né? Então, e tem muita gente na região, não dá, infelizmente, pra trazer também tem um blog, mundo, né? Então, deixa tem um blog Cultura também, de Guaranés. Ali tem tudo, né? Tem até uma entrevista tua lá, que nós fizemos. Faz tempo, é? Agora vai fazer outra de novo. Vamos lá. Ô, cara, Deus te abençoe muito pela oportunidade, você, o pessoal da rádio, o Sandrão, todo mundo, você, o pessoal, sabe? Sempre me deu muita força pra mim, com as minhas músicas. Sempre abriram as portas pra mim. E as primeiras gravações, as primeiras tentativas, você que produziu lá atrás, lá. Lembro que eu ficava aí madrugada fora, eu errando a letra, você volta de novo. Te agradeço muito pela oportunidade, Deus te abençoe você. E Deus abençoe a todos os artistas local também, né? A mídia local, vocês, da rádio. E a todos que ouviram o programa, mandou mensagem, Deus abençoe a cada um. Pepe Rodriguinho, tá ouvindo aqui, ó. Um grande abraço aí pro meu amigo Danilo. Rodriguinho. Um amigo de infância. E na época, nosso lazer era tocar música. Tentamos montar uma banda, mas não deu muito certo. Mas era uma diversão naquela época. E hoje em dia, nossos jovens não têm isso, né? Verdade. Essa diversão que nós tínhamos na época do Rodrigão, aí, Rodriguinho, abraço, meu amigo. Essa diversão que nós fazíamos lá antigamente, era. Essa que nós fazíamos, diversão nossa, era. Nós não era uma banda, era todo moleque de 10 anos, cara. Era um com a lata de óleo batendo e tá. Lata de óleo, um com aquela violinha de um real, sabe? Tingit. Aí. E o que aconteceu? Nós cantava ali aquelas coisas sem pé, sem cabeça, com do fora do ritmo. Mas aquilo era saudável, era de criança, sabe? De hoje não. Aí tinha um gravadorzão antigo. Você lembra da época do tape lá? Sim. Metiu o tape, o dedão no tape. Já ouvi lá, falar, gravava. Na verdade, já ouvi falar. Não me lembro muito bem, não, Danilo. Era uma época boa. Um abraço, Danilo. Oh, Deus abençoe, viu, cara? Pela vontade. A gente vai fazer um intervalinho comercial e voltamos daqui a pouquinho para finalizar o Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.